Boa tarde, seja bem-vindo à grande entrevista Rádio Boa Nova, Jornal Folha do Centro. Aproveitando o facto deste fim de semana a freguesia de Maruge ser a capital do porco e do enchido, estamos aqui em direto da freguesia, bem perto do coração da aldeia, onde hoje e amanhã se desenrola este certame na Laje Grande, como é conhecida. Temos connosco o Presidente da Junta de Freguesia, Aníbal Correia, para nos dar conta do programa e dos objetivos desta feira, que já vai na nona edição. Boa tarde, Aníbal, e obrigada pela disponibilidade, antes de mais, para estar aqui na grande entrevista, num fim de semana que é particularmente agitado, quer para si, quer para toda a equipa que está a montar este certame aqui em cima, na Laje Grande. Este é um evento, como eu disse ainda agora, já conta com 9 anos de existência. O que é que mudou ao longo dos anos no figurino desta feira? É assim, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Nós é que temos que agradecer tanto à Boa Nova, não é, por vir cá e estar interessada também em nos ajudar a divulgar a feira, né? E a promover, portanto, desde aquilo quando começou, portanto, começou com o objetivo de homenagear portanto, os comerciantes da carne de porco. Porque com as novas existências era uma atividade que estava em vias de extinção e com ela levava por arrasto portanto, todo o fabrico dos enchidos, portanto, toda a tradição que estava associada à comercialização da carne. Portanto, foi um dos objetivos da Junta de Freguesia, foi não deixar perder a tradição. Quer dizer que esta feira, ao longo destes 9 anos, tem vindo sempre a crescer, quer em número de expositores, quer em número de visitantes. Portanto, tem vindo a crescer, quer em número de expositores, quer em número de visitantes. O primeiro ano foram uma média de, nos chegava aos 50, e agora já ultrapassa a centena dos expositores, e em termos de visitantes, pronto, uns passam a palavra aos outros e cada vez temos mais gente. Uhum. Então, nós também fomos melhorando, porque houve um ano que a gente também não estava a contar com tanta afluência, tivemos algumas dificuldades para estacionamento. Em termos de acessibilidade, foi uma das coisas que nós melhorámos, foi os estacionamentos. Hoje as pessoas podem vir, porque há estacionamentos para todos, é preciso que as pessoas venham e que respeitem as indicações. Há estacionamentos para todos, toda a gente pode assistir à feira e ir, portanto, vir e descansar. Qual foi o número máximo de visitantes que a freguesia já conseguiu atingir com este certame? É assim, é sempre difícil contabilizar. Não há bilheteira, nós nunca nos demos ao cuidado de estar a contabilizar as pessoas que entram e que saem. Agora, que durante o dia entra muito milhar de pessoas, é verdade. É assim, nós muitas vezes não somos muito otimistas e estamos sempre, entre 10 a 15 mil pessoas, porque de manhã à noite que entram e saem, vêm, compram, vêm o espetáculo, vão embora, vêm outros, mas há pessoas que dizem que até ultrapassa isso, que chega a alguns 20 mil e tal, mas pronto, nós não queremos entrar porque não temos também uma medida, uma maneira de calcular. Podem, né? Valer o que valem, de qualquer forma, a afluência é bastante grande, de ano para ano cada vez maior. O que começou por ser, como disse há pouco, uma homenagem aos feirantes de carnes da freguesia, transformou-se ao longo destes 9 anos num dos principais cartazes da própria freguesia. Hoje, falar de Maruge é falar dos seus enchidos, do seu fumeiro tradicional e também desta feira anual. Ao fim destes 9 anos, quer dizer que a feira cumpriu os objetivos a que se propôs? A feira está a cumprir os objetivos a que se propôs, que era divulgar o que de bom existe na freguesia, no concelho e numa região, e fazer uma marca disso. A prova evidente é que nós vamos a qualquer lado, o arroz de Soã, que ninguém conhecia o arroz de Soã, e hoje toda a gente fala no arroz de Soã, uhum, por todo lado, e inclusivamente querem tirar até tanto a ementa para poderem fazer restaurantes e tornar isso como um prato, adotá-lo como um prato típico da região. Mas isso era um prato que era confeccionado exclusivamente em Mouros, embora outras pessoas pudessem também copiar, mas aqui em Mouros. E digamos que é o prato forte desta festa é uma marca, porque eu ainda agora andava a distribuir, a fazer publicidade da feira, e as pessoas: olha, Maruja, estou lá para comer o arroz de chão. Portanto, o arroz de chão é um marco que a gente já conseguiu transmitir às pessoas. É uma marca que já conseguem vender. Gostariam de vender esse arroz de chão ainda de uma forma mais alargada? Esse era um sonho. Digo arroz de chão, mas também digo o próprio fumeiro, que hoje é preciso as pessoas virem aqui. As pessoas que quiserem adquirir têm que vir a Mouros, pode adquirir, embora que nós estamos a fazer alguma, este ano dedicamos a fazer alguma promoção, também andamos por outras feiras e estamos a pensar alargar o leque, inclusivamente até vender por internet e encomendas, por encomendas online e essas coisas assim, mas estamos a tentar divulgar, vamos criar aí uma loja, um posto de vendas, onde as pessoas sabem onde se podem dirigir quando quiserem adquirir. Criar aqui na freguesia. Aqui mesmo na freguesia, um posto de vendas que irá ser inaugurado brevemente, onde as pessoas... Já tem espaço? Já temos espaço e já está montado, só falta fazer a inauguração. Vai funcionar instalações provisórias na sede da Junta de Freguesia. Mas pronto, estamos a pensar a longo prazo depois metê-lo no lugar onde tenha melhores acessibilidades. Uhum. E outra visibilidade, outra imagem. Gostariam de, ainda voltando à questão do arroz de suã, evoluir para outra etapa, registro deste prato como sendo um prato típico da freguesia, do concelho? Desde o início temos uma ideia que era na freguesia alguém agarrar isto e fazer um restaurante típico com onde o arroz de suan fosse o prato, o prato forte, o cartão de visitas, o prato regional, tanto para promover a freguesia. Vamos a ver se no futuro a gente consegue incentivar as pessoas nesse sentido. Uhum. Um dos objetivos desta feira, portanto, era homenagear os comerciantes, era não deixar perder uma tradição que é ancestral na freguesia, muito enraizada, do comércio de carne, da própria produção artesanal de enchido. Penso que com este certame, com este evento, têm conseguido segurar ou pelo menos manter algum do comércio que a certa altura começou a ficar tremido neste setor. Sim, sim. A prova evidente é que quando nós começámos na primeira feira, as pessoas quase que não... A gente andou quase a pedir por favor às pessoas que ainda comercializavam algumas chouriças, e algumas nem era de produção própria, compravam, para virem à feira de porco de enchido. E depois, eles viram que havia ali uma perspectiva de negócio forte e começaram a investir. Se nós compararmos com agora as pessoas que vêm, que trazem o seu enchido à feira, comparando com o primeiro ano, não tem nada a ver, porque hoje já há muita gente a produzir os enchidos, portanto, graças... Graças à iniciativa da Junta de Freguesia e da Associação de Desenvolvimento. Não é? Portanto, hoje Mouros continua a ser uma terra de porqueiros, ou não? Não vou tanto por aí, porque com as novas exigências, portanto, eles têm vindo a extinguir-se a maior parte deles. Mas porque deixaram de andar a vender de feira em feira e hoje quase todos têm os seus talhos. Mas a maior parte deles já estão a apostar nos enchidos tradicionais. Portanto, e já produzem enchidos tradicionais para vender nos seus talhos. Portanto, quer dizer que viram aqui uma oportunidade de negócio e que têm potenciado também, juntamente contente com a promoção que a Junta tem levado a cabo deste certame. Olha, em termos de dimensão da feira, estamos a falar de que orçamento para montar um certame como este? Para montar um certame como este, nós estamos a ultrapassar os 20 mil euros. É muito dinheiro para uma junta de freguesia muito dinheiro para uma junta de freguesia. Supostamente ultrapassa o valor anual. É quase o valor que a gente recebe. Ultrapassa, não ultrapassará, mas andará lá perto do FEF. Mas pronto, também temos contacto, temos apoio da Câmara Municipal, né, que nos tem apoiado nesta iniciativa, porque isto também valoriza o Conselho, né, e também da própria Adibera. Uma vez ou outra também do Centro de Emprego também tem ajudado, assim como outras instituições, mesmo bancárias, áreas que com pequenas ajudas, é evidente, de menor dimensão, mas também dão o seu contributo. De qualquer forma, é um esforço financeiro. E receitas próprias que nós também adquirimos, não é? De qualquer forma, é um esforço financeiro que a Junta faz para colocar de pé feira. Sim, mas achamos que é assim que a gente consegue promover a freguesia, promover o concelho e uma região, não é? Uhum. Acham que é dinheiro bem aplicado? Achamos que não é dão dinheiro. mal emprego estes 20 mil euros que se gastam durante um fim de semana? Não damos por mal emprego, aliás, que portanto, essa é uma das nossas apostas e é para continuar. Uhum. Este tipo de investimento nestes eventos retira de alguma forma a outras áreas de desenvolvimento da freguesia ou não deixam de fazer nada por desenvolverem aqui acaba por não ter grande impacto, porque é assim, é como eu estou a dizer, se não fizéssemos a feira também não tínhamos o apoio da Câmara para essa iniciativa ou da Adiber ou de outras instituições, portanto acaba por não interferir muito na atividade normal da Junta de Freguesia. Portanto, isto não põe em causa outro tipo não, de investimentos. Achamos na que freguesia. É uma mais-valia para a freguesia e não põe em causa as outras atividades. Entretanto, como disse no início da conversa, o fumeiro continua a produzir-se na freguesia, quer por um leque agora mais alargado até de produtores, quer na própria empresa de inserção que começou a par com a Feira do Porco e do Enchido. Esta é uma empresa que hoje já sustenta a si própria, ou não? A empresa de inserção o ano passado já conseguiu ser rentável, não dando muito, muito lucro, né, porque a gente já sabe, mas pronto, conseguiu dar lucro no final do ano, portanto achamos que foi positivo. Uhum. Quantas pessoas é que têm? Na empresa de instalação estão neste momento 5 funcionários, que são portanto, com contratos de 6 meses e depois mais um, têm formação de 6 meses com um contrato de 2 anos. E depois, portanto, estão preparadas para ir para o mercado de trabalho. Muitos, alguns têm ficado na própria associação a trabalhar, outros têm ido para o mercado de trabalho e têm conseguido, assim que saem daqui, é uma procura, portanto, não lhe falo, quase todas elas estão colocadas. Portanto, a passagem por aqui é importante para o currículo. É muito importante, porque todas elas conseguem arranjar emprego facilmente e algumas delas até conseguem construir o seu próprio posto de trabalho. Uhum. Isso também é prova do reconhecimento da formação Isso é positivo, é muito positivo nos dias em que estamos, onde o desemprego, como a gente sabe, não é, a nível nacional é bastante elevado. Não é? Uhum. Portanto, é uma empresa que já consegue gerar receitas próprias praticamente suficientes para sustentar ela própria, coisa que não acontecia no início. Sim. Muito graças, portanto, ao fabrico do Enchido, embora façam outras coisas, não é? Fazemos outras coisas, não temos só os enchidos, temos os enchidos, os salgados, temos agora as compotas, temos uma variedade muito grande. Uhum. Mas com enfoque... O enfoque portanto, maior é nos enchidos. Havia a ideia até de anteriores executivos, nomeadamente liderados pelo João Abreu, da criação de uma da certificação, portanto, deste... Sim, enchido, isso ainda não, ainda não, ainda como é que está esse processo? Ainda não desistimos. É verdade que também não temos trabalhado muito nesse sentido, mas ainda não desistimos e o nome está praticamente está criado, não é? Que é Terra dos Porqueiros, mas, uhum. mas pronto, ainda não fizemos o registro da marca, mas se calhar num espaço de tempo muito curto a gente vai fazê-lo. Não é? Isso também seria uma mais-valia também seria uma mais-valia para tanto no mercado, para as pessoas conhecerem a marca, não é? Uhum. Havia também a ideia, eu recordo-me dele falar muito, ou pelo menos ultimamente, de fazer aqui um museu do porco, enchido. Essa ideia não será fácil nos tempos que correm de concretizar, mas já associado a toda esta imagem. Já tentámos, mas precisávamos de um espaço e nós não tínhamos esse espaço. Por isso é que a candidatura foi inviabilizada. Uhum. Porque isto, o mal destes projetos é que nós temos que avançar primeiro com o espaço, com o dinheiro, não é? E depois é que somos ressarcidos e nós neste momento não tínhamos condições para o fazer. Não quer dizer que isto não saia da nossa mente e que não seja uhum. um dos objetivos no futuro. Quer dizer que era um projeto que também gostavam de se abalançar sim, dar um pouco de sequência à própria feira, a toda esta dinâmica e envolvência portanto, do porco, não é? Uhum. Olha, em relação a este ano, novidades do programa, da edição deste ano, este ano pode destacar? Juntamente com o Vivarte, vai fazer um tipo de espetáculo diferente. Normalmente retratava sempre uma época, uma feira medieval. Este ano eles puseram um desafio, que era a implantação da República. E tudo baseado em factos reais daquilo que acontecia aqui em Bruges, eles vieram fazer uma recolha e vão fazer a encenação teatral vai uhum. ser com base nisso. Estamos com alguma ansiedade para ver o que é que vai sair e se vai surtir algum efeito, se as pessoas vão gostar. Eu penso que sim, que eles gostaram. Pelo menos é uma atuação diferente dos outros anos, vamos a ver. Que aposta mais numa atuação mais medieval da história mais próxima. Sim, vamos a ver se vai surtir algum efeito. Mas pensamos que sim. E sobretudo nestas horas que antecedem a feira, a ansiedade aumenta, até porque a meteorologia é sempre pouco instável. É muito instável e estamos a toda a hora a ver na internet quais são as evoluções em termos meteorológicos. Mas pronto, é porque é uma pena, é muito trabalho, né? E depois acaba por se perder tudo, portanto, se está um mau tempo acaba por ser uma chatice, né? Se tudo correr bem, quais são as expectativas em termos do número de visitantes? Eu e de mais a mais com toda esta publicidade que se fez este ano e a ida à televisão e recebemos logo muitas chamadas a perguntar onde era, onde não era. Eu penso que este ano que vai ser, se estiver tempo bom, vai ser mesmo o auge da feira da feira de Porco de Enchido em termos de pessoal, uhum. de pessoas. Mas sente isso pela procura que têm tido? Sentimos isso pela procura, tanto a nível de expositores, tanto a nível de expositores como a nível de pessoas a pedir informações e acerca da feira. Pronto, pensamos que sim, que vai ser. Poderá ser uma das melhores de sempre. Uma das melhores de sempre. Uhum. Também tendo em conta essa divulgação que foi feita na RTP, que quer queira, quer não. É vista em todo o país e quase em todo o mundo. A freguesia de Maruge ganhou nos últimos anos também aqui um importante projeto em termos de intervenção social, que é o Contrato Local de Desenvolvimento. Que vantagens é que este projeto, agora desviamos-nos um pouco do tema da feira, que vantagens é que este projeto trouxe para a freguesia? Que mais valias é que tem trazido para a freguesia estar a ser gerido a partir daqui? Olha, ao princípio as pessoas estavam muito expectantes, criou muita confusão e assim, era uma instituição muito pequena e as pessoas pensavam que não íamos conseguir, mas nós temos noção das nossas capacidades e tudo em que a gente nos metemos que conseguimos fazer sempre o melhor com muito trabalho e com muita dedicação. Penso que aquilo que a Associação ganha é mais credibilidade e nome acima de tudo, porque a gente já sabe que estes contratos não dão, quer dizer, a instituição acabam por dar em termos financeiros até algum prejuízo, mas pronto, ganhamos nome e ganhamos para outros futuros programas projetos. E projetos que apareçam, né, que somos capazes, assim nos deem as possibilidades que dão portanto, aos outros. Uhum. Mas que, em termos práticos, este projeto tem trazido alguma... Tem trazido uma mais-valia. Tem sido uma mais-valia, porque também elas têm tido muita atividade, por onde têm passado, têm feito um excelente trabalho e, no fundo, também é o nome da freguesia também que... É, aliás, ainda hoje está a decorrer aquela feira dos produtos da terra, que também é dinamizada que é dinamizada também contrato. Pelo contrato. Não? Uhum. Que era que é um projeto que também, de certa forma, inovador e que dinamiza uma área que... Sim, que está também com algumas dificuldades. Esta área, este mundo rural que tem sido um pouco esquecido. Maruge não está na lista, tanto quanto sei, das freguesias do concelho que poderão ser extintas de acordo com a proposta de reforma administrativa que está aí para ser discutida. Acredita que a freguesia vai manter-se tal como está hoje? Eu gostava que ela se mantivesse tal como estou hoje. Aliás, apesar da freguesia de Maruge não estar segundo os critérios que eles não estar em vias de instituição, poderá também não estar segura. Poderá não estar segura, quer dizer, não está este ano, mas poderá estar daqui a um ano ou dois, que eu acho que isto é uma aberração, não é? Porque isto só vai contribuir, principalmente no interior, para a desertificação completa das aldeias. Eu não estou nada de acordo com a extinção das freguesias. Mas não concorda em caso algum Muito sinceramente. Poderá abrir aqui algumas exceções? Eu muito sinceramente, principalmente no interior, eu não concordo em caso nenhum. Porque é a perda da identidade, é as pessoas. Portanto, a junta de freguesia é a primeira porta a bater. As pessoas quando têm dificuldades. A maior parte das pessoas nem se apercebem da gente que aqui vem diariamente. Não é diariamente, mas que vem aqui muitas vezes. Porque recebe uma carta do IMI, não sabe para que é aquela carta. Porque recebe uma carta de tribunal a dizer porque tem que fazer limpezas ou isto ou aquilo, não sabe para que é, pensa que é para lhe virem buscar os bens todos. Recebe uma carta, inclusivamente daqui a tempos, chegaram a uma casa com uma carta que foi o laboratório da NAS que mandou e foram ter a minha casa com o Presidente da Junta, tinha que saber o que é que se passava. Quando eu depois tive que aconselhar, pessoal, olha, que isto é uma carta do laboratório, para você fazer as análises, agora tem, e aqui as análises têm que ir ao seu médico de família. Então, para vocês verem, terem a noção do que é que se passa numa aldeia onde uma grande parte das pessoas são idosas e que não sabem ler, muitas delas, não é? Agora veja, os reformados a irem daqui para Oliveira, levantar as suas reformas, tratar dessas coisas todas, não é? Que é muito difícil, não é? Uhum. E, portanto, se esse cenário se vier a colocar no caso de Maruge, podem contar com... Como é evidente, contra do Presidente da Junta atual é contra a extinção de freguesias. Pelo contrário, sou a favor da associação de freguesias, ou seja... juntar três, quatro... As tais unidades de freguesia que o Presidente da Câmara até falou ultimamente. Não sei o que é que ele pensa das unidades de freguesia. Eu era mais na Associação de Freguesias, ou seja, sem perda da identidade, juntarem-se três, quatro freguesias onde tivessem possibilidade de adquirir máquinas e equipamentos que pudessem dar resposta nas suas freguesias para não estarem só dependentes da Câmara Municipal, que a gente também sabe que muitas alturas a Câmara Municipal não consegue acudir às 21 freguesias, né? Uhum. E então as juntas resolver a maior parte dos problemas. Nisso eu sou de acordo. Agora, a extinção de freguesias eu não sou de acordo. Uhum. Mas até não acha que também até porque não se vai. Eu penso que não se vai. Distinguir os executivos, essas unidades, poderem absorver, digamos que, os executivos de várias juntas de freguesia. Não concorda com isso? Não, atualmente mesmo a nível dos municípios já existem as associações de municípios, não é, que eles discutem e candidatam-se a projetos e portanto, e não há perda de identidade, cada município mantém o seu executivo e nas freguesias teria que passar pelo mesmo, esta é a minha opinião. Portanto, não abdica do modelo atual de gestão das juntas de freguesia, caso algum? Não, pelo contrário, dá-lhe mais as responsabilidades e tentar resolver mais problemas para as pessoas não terem que se andar a deslocar tanto ao Oliveira do Hospital e alguns problemas poder resolver na sua própria freguesia. Não? Uhum. E que isso ao longo dos últimos anos também tem sido retirado. Sim, também tem sido algumas. Embora que nós aqui. Nós aqui os serviços de proximidade estão cada vez a ser menos, a ser mais distantes. A mais distantes. O caso, por exemplo, das extensões de saúde, a questão até dos serviços médicos, sim, que é um problema hoje. Tínhamos aqui posto de saúde, tínhamos aqui um posto de saúde, atualmente não tem, as pessoas têm que se deslocar ali do hospital, porque com a falta de médicos, não tem possibilidade de vir cá, portanto, o que é mau, não é? O que é mau. É sabido que as autarquias, e no caso concreto das juntas de freguesia, vão sofrer no próximo Orçamento de Estado mais cortes, inclusivamente o próprio Orçamento Municipal poderá também não ser tão benévolo no próximo ano para as 21 juntas de freguesia do Conselho, uma vez que, por força também da contenção a que estão obrigadas as câmaras municipais, em que é que, no caso de Maruge, pretende cortar ou acha que pode cortar despesa face a este corte também de receitas? É evidente que a gente, assim, as despesas são consoante as receitas que a gente tem, não é? Temos que fazer sempre um balanço e se não dá para fazer, não, a gente não tem que cortar em algum lado, não é? Não pode. Agora, há uma coisa que a gente não queria cortar, que era toda esta atividade que a gente, toda esta dinâmica que a gente conseguiu aqui na freguesia, não queríamos que ela acabasse. E toda a matriz social que, no fundo, também tem sido uma marca do vosso trabalho ao longo destes anos. Sim, todos, sim. Dar, pelo menos, algum apoio tanto aos idosos e às crianças e toda esta dinâmica que a gente aqui tem implantado. Uhum. E acha que isso pode estar em causa em próximos orçamentos, pelo menos da forma como o fazem atualmente? Queríamos ver se não. Vamos a ver. Se tivermos que parar com algumas obras, talvez cortar em algumas obras que não tenham tanta. Que não seja, apesar de todas as obras serem necessárias, a gente não faz obras que não sejam necessárias. Às vezes uma pequenina obra é muito mais necessária que uma grande obra, não é? Mas pronto, é assim, com o tempo é que a gente vai ver, com o som dos cortes e podendo fazer um balanço das receitas para executar as obras que temos em mente. Não é?